da cachoeira do patrão. É o Japãozinho, o brabo dos paredão. Vai, a mão no beat, daquele jeito. Estou lá no céu. O pai tá molazo e a bichinha tá um veneno. Os paredão tá no tal e ela faz um movimento. Pula pra menino que o bom é patrocínio. Pro DJ chama Carol e pro Japãozinho a Camilo. Menina aí, e não tem pena não. Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão. Menina aí, e não tem pena não. Arrasta pra dentro do salto pra levar catucadão. Catucadão, bota a foto na love. Balas o Celtinha, vai, balas o Celtinha. Catucadão, soca, soca, socadinha. Balas o Celtinha, vai, balas o Celtinha. Catucadão, soca a foto na novinha. Balas o Celtinha, balas o Celtinha. Catucadão, soca, soca, socadinha. Balas o Celtinha, vai, xê. É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão. É o Japãozinho, o brabo dos paredão. A mão no beat. A bichinha tá um veneno, os paredão tá no tal e ela faz um movimento. Convoca a menina e o bom é patrocínio. Pro DJ chama Carol, pro Japãozinho, a Camilo, menina. E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu. Dá pra levar catucadão, menina. E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão. Catucadão, soca, soca, socadinha. Balança o Celtinha, balança o Celtinha. Catucadão, bota a foto na bichinha. Balança o Celtinha, vai, balança o Celtinha. Catucadão, soca, soca, socadinha. Balança o Celtinha, vai, balança o Celtinha. Catucadão, bota a foto na novinha. Balança o Celtinha, aí. Show! Você ligado, papo reto comigo, presta atenção.